crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Irmãos, é uma grande realidade. É uma maravilhosa verdade. E se você não experimentou, experimente. O Senhor é fiel naquilo que Ele diz, Ele o realiza. Então, irmãos, coloquemos no Senhor toda a nossa confiança e creiamos. Sim, creiamos no Senhor Jesus. Ele vai cuidar dos nossos. Ele vai cuidar da nossa família. Ele vai cuidar das pessoas que nós amamos. Muito mais do que nós, Ele é o pastor de todas as ovelhas. Nós temos que colaborar com o Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que levar a palavra aos nossos entes queridos. Nós temos que muitas vezes falar, nós temos que muitas vezes calar diante das pessoas que nós amamos e que queremos levar para o Senhor. Nós temos que rezar, rezar muito. Nós temos que interceder, pedir, suplicar e já louvar e agradecer de antemão. Nós temos que fazer a nossa parte, mas podemos ter toda a confiança no Senhor. Ele é o pastor. Muito mais do que nós, Ele quer o bem, Ele quer a salvação das pessoas que nós amamos e que Ele ama muito mais do que nós amamos. Então creia, confie, faça a sua parte. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Irmãos, o Senhor nos está ensinando muitas e maravilhosas coisas através dos Atos dos Apóstolos. Sim, a ação maravilhosa do Espírito Santo através dos apóstolos, através dos primeiros cristãos, através daquela igreja iniciante. O Senhor está sendo muito bom para conosco e nós nos alegramos e agradecemos o Senhor. E tome conosco hoje mais uma vez Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e hoje no versículo 35. Atos 16, 35. E acompanhe a leitura. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizer: solta esses homens. O carcereiro transmitiu esta mensagem a Paulo: os magistrados mandaram-me dizer que vos ponha em liberdade. Saí, pois, e ide em paz. Mas Paulo replicou: sem nenhum julgamento nos açoitaram publicamente, a nós que somos cidadãos romanos, e meteram-nos no cárcere, e agora nos lançam fora ocultamente. Não há de ser assim, mas venham e soltem-nos pessoalmente. Os lictores deram parte dessas palavras aos magistrados. Estes temeram ao ouvirem dizer que eram romanos. Foram e lhes falaram brandamente. Pedindo desculpas, rogavam-lhes que se retirassem da cidade. Saindo do cárcere, entraram em casa de Lídia, onde reviveram e consolaram os irmãos. Irmãos, nesse trecho muito simples, nós estamos vendo o maravilhoso equilíbrio que o Espírito Santo dá a Paulo e Silas, de que quando é necessário, eles aceitam afrontas, prisões, açoites, injustiças pela causa de Cristo. E quando é preciso, eles buscam o próprio direito. É maravilhoso isso. E aqueles que são conduzidos pelo Espírito aprendem isso do Espírito Santo. Há momentos em que nós damos uma face e depois damos a outra para aqueles que nos batem. Muitas vezes, aqueles que querem nos arrancar a capa, nós entregamos não somente a capa, mas toda a roupa. Muitas vezes, quando nos querem injustamente fazer andar 1.000 passos, nós andamos 1.000 e mais outros 1.000, embora nos tratem com injustiça. Mas em outros momentos, irmãos, guiados pelo mesmo Espírito Santo, nós buscamos o nosso direito e os direitos dos nossos irmãos. e sabemos protestar, e sabemos mostrar a verdade, e sabemos exigir a justiça. Mas tudo isso guiados pelo Espírito Santo. A nossa carne, irmãos, não é capaz disso. O nosso homem velho, o nosso egoísmo, somente a nossa inteligência, as nossas faculdades humanas não são capazes disso. Pelo contrário, nós buscamos os nossos interesses. Nós somos muitas vezes levados pelas nossas revoltas, pelo nosso senso de justiça, que é apenas humano. Mas quando guiados pelo Espírito, quando conduzidos pelo Espírito, nós recebemos o equilíbrio. Na hora do Senhor, nós sofremos qualquer afronta e injustiças, mesmo por causa do nome de Jesus. E em outras situações, nós advogamos os nossos direitos, nós fazemos valer os nossos direitos, também por causa do Senhor. E vamos em frente. Retome conosco os Atos dos Apóstolos e nós vamos entrar agora no capítulo 17. Acompanhe a leitura. Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles, segundo seu costume, e por 3 sábados disputou com eles. Explicava e demonstrava à base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus que vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios e não poucas mulheres de destaque. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe e com esta gente amotinaram a cidade. Assaltaram a casa de Jasão, procurando-os para os entregar ao povo. Mas como não os achassem, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando: "Estes homens amotinam todo o mundo, estão agora aqui." E Jasão os acolheu. Todos eles contrariaram os decretos de César, proclamando outro rei, Jesus. Assim excitavam o povo e os magistrados, e só depois de receberem uma caução de Jasão e dos outros é que os deixaram ir. Nós estamos vendo mais uma vez, irmãos, como de lugar em lugar, o que Paulo encontra é a perseguição, é a calúnia, são cárceres, são açoites, até chegar à morte. Mas ele vai em frente, ele não para. Ele caminha com audácia, ele caminha com entusiasmo. Ele não para, ele não se deixa abater. Existe dentro dele um fogo que o leva a pregar e anunciar a causa de Jesus, o Evangelho de Jesus, a doutrina de Jesus, a vida nova do Senhor. Apesar de todas as contradições, apesar de todas as perseguições, ele tem a certeza que não há portas fechadas para o Evangelho e vai em frente. Se o impedem aqui, ele vai para outro lugar. Se lhe fecham uma porta aqui, ele entra por outra. É maravilhoso isso, irmãos. E esta audácia, esta coragem, o Senhor quer dar a nós. E principalmente nos tempos de hoje, nós precisamos ter esta coragem, esta constância, esse ardor de Paulo. Nesses tempos em que parece que as portas se fecham, nós precisamos ter a certeza do Senhor. Não há portas fechadas para o Evangelho. E nós não podemos temer o sofrimento, irmãos. O nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Mestre foi à frente com a sua cruz às costas. E o discípulo não é maior do que o Mestre. Se trataram assim ao nosso Deus, ao nosso Rei, ao nosso Mestre, como não haverão de tratar a nós? e sem medo, sem nenhum temor, é preciso que nós caminhemos em frente, empunhando a bandeira de Jesus, levando em frente a verdadeira e única doutrina do Senhor, sem nada temer. É preciso que Ele seja conhecido, é preciso que Ele reine. E nós nos unimos a Jesus e vamos em frente com Ele. E nada tememos, o Senhor está conosco. Irmãos, vamos orar. Nós precisamos da coragem e da audácia dos santos. E o Senhor nos quer dar. Unamo-nos agora em oração. E nós podemos perceber, Senhor, que era a Ti, Jesus, que fostes crucificado, que fostes morto e que ressuscitastes, que Paulo e Silas pregavam, porque isso também, Senhor, eles experimentavam em seu corpo, experimentavam sofrer por Ti. E Tu mesmo, Senhor, já havias dito a eles que sofreriam por Ti. E nós sabemos, Senhor, que conosco não vai acontecer diferente. Se nós acolhemos o Teu chamado, se nós pregamos o Evangelho, também vamos sofrer contigo, também vamos padecer tudo isto. Mas nós, Senhor, tomamos nesse dia essa resolução, a de não ficarmos de braços cruzados, pois sabemos, Senhor, que se ficarmos de braços cruzados, nada vai nos acontecer, mas também a Tua palavra não chegará àqueles que Tu queres chegar, Senhor. Então, Senhor, nós não ficamos nesse dia de braços cruzados, mas mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguidos, nós queremos levar a Tua palavra. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou.